Serra e o Silo, filho. Ao anotar certeza, peito adentro cê leve. Lembro onde mora a pureza. Tem hora pra agir após constante reação. Responsabilidade ao lidar durante o perceber da vibração que se manipula ao se associar dessa laje. Amor seu traje, mesmo frente o traje ao seu lar. Nos abismos do peito de profundidade não se mede. Se vive no que antecede agora. O tempo cede, inquilino do labirinto de espelhos. Sem reflexos, complexos à parte. O fazer do sentir procede. Avulso as confusões de multidões, varões. E o que carregas, ignoras, rege conscientes contradições. A fata avulsa ao plano Gaia, trama terra em falto. Eu não saber do erro, não isenta, já que desfalca. Sabor do engano, deformidade que acato e compromete conceber. Inibe o passar sensato, é só querer ou não querer. Amplificar a distância, intenso, se interne uma vez disperso. Avesso ao inverso, peço que o esquecimento não consuma aprendizado. Nem faça perder o saudoso vibrar na troca em você. Inclusive, principalmente, quem te ama e sente ao ponto de fazer diferente que o mundo faz. Vive em função de onde pela vida a mágoa é inerente. O mesmo peito do irmão, onde a paz é cada vez mais fugaz. Mas alegrai-vos no pai, irmão. Verão o fogo que ainda há, o que sobrou do céu, o sorriso a te esperar. O Deus que te saúda, retina dentro do vil e do são. Tu és parte, parte de ti, o suporte pra unção. Deus abençoe, entendeu?